Bom, pessoal, vamos então voltando agora então, com o segundo bloco da Xfinity Series, né? A primeira corrida em Daytona, abrindo o ano aí. Com certeza, para mim, a melhor corrida do final de semana. A corrida muito movimentada, uma corrida que foi inteira ação, piloto a fim de vencer, nem ninguém tirou o pé. O final também, o final foi espetacular. E muitos aí eu vi falar que foi um final muito chato da forma que foi, mas para mim foi um final maravilhoso aí do Ryan Reed, né? Já vou falar do vencedor já do Ryan Reed. Ele conquista a sua primeira vitória em 40 largadas na Xfinity Series. Então, parabéns aí pro Ryan Reed. E tem uma curiosidade aqui, né, bem interessante aqui, Leon. E agora o Thiago também, né? O Thiago vai participar agora do segundo bloco em diante até o final do programa. Seja bem-vindo, Thiago. E eu tenho uma curiosidade muito interessante aqui da Ford. A Ford só tinha uma vitória nessa primeira corrida de Daytona, que é a corrida de Daytona que abre o ano da Xfinity Series, que foi lá em 1995 com o Chad Little. Então, assim, faz muito tempo mesmo, né, 20 anos aí, que aconteceu a primeira e única vitória, lembrando mais uma vez, a primeira e única vitória na corrida de abertura. Então, agora, Ryan Reed conseguiu uma excelente vitória e com certeza vai ficar na marca aí da Ford aí como a segunda vitória depois de 20 anos com a primeira vitória dela em Daytona. Outra vitória que na segunda corrida já foi com o Michael Wallace em 2004. Essa daí não bateu o carro, viu, Elião? Essa ele terminou a corrida e venceu. Ele costuma destruir os carros aí. Então, parabéns pro Ryan Reed, né? Um novato aí, apenas 40 largadas. Ano passado começou o ano muito mal, começou o ano batendo, foi até ameaçado, foi pressionado para parar de destruir o carro, porque senão iria ficar a pé logo na. Não ia nem chegar na décima corrida. Então, parabéns ao Ryan Reed aí, que começou esse ano e começou com o pé direito, não com o pé esquerdo, como foi ano passado. Senhores, alguma observação sobre o vencedor da corrida? Bem, o Hélio vai Então, deixar para mim, eu posso falar, se ele quiser. vai, manda ver, Thiago, manda ver, cara, manda ver. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, né, participando aqui pela primeira vez do programa de vocês. Um programa que a gente sabe que tem uma audiência bem legal aí entre os fãs da NASCAR, o pessoal curte bastante. E eu gostei bastante também de ver o Ryan Reed vencendo a corrida, a dobradinha aí da Roush, né. Trabalhou forte desde o começo da prova, desde da largada. Ele disputando com o Dillon a liderança da corrida. Não dá pra gente falar que foi um resultado, aqueles resultados de Super Speedway, né? Que acontece os resultados meio estranhos. Não foi o Ryan Reed, apesar de talvez não ser conhecido aí da grande maioria, esteve ali o tempo todo brigando, liderou 14 voltas. Pode não ser tanto assim na quantidade de voltas, mas estava na briga. E venceu com muito talento, e eu acho que não tem dúvida aí de que foi merecido. Concorda, Hélio? Então, pessoal, eu concordo, Thiago. O Reed, piloto talvez os quatro da Roush, o mais contestado, né? Ele que arrumou essa vaga aí por causa do patrocínio da Lili Diabetes, né? É a mesma ONG, né, que ajudava o Miguel Paludo, né, em 2000 e até 2013, né, Thiago? Sim, eu acho que os dois têm uma ligação até próxima. Eu vi o Paludo tweetando parabéns, amigo e tal, depois da corrida. Eu acho que os dois devem até ter se encontrado em eventos desse patrocinador em comum. Então, só que o curioso, né, dessa vitória do Reed e do Buescher, né, é que quando começou o ano ninguém falou do Ryan, né, porque a chegada do Elliott Sadler, né, mesmo sendo contestado por alguns fãs, né, e o próprio Bubba Wallace, né, que talvez tenha sido o maior nome da janela, né, da Silly Seattle, né. O Chris Buescher, que fez um trabalho muito competente no ano passado, e o Ryan Reed ficaram em segundo plano, né, para escanteio, né? E o que se viu durante a tarde foi esses dois pilotos o dia inteiro trabalhando na frente. O Reed muito sólido ali, sem cometer erros, o Chris Buescher, que se você olhar no rafting lá, que é o nível de pilotagem, né, a pontuação que o piloto tem durante o dia, né, ele aparece disparado na frente. Eu até comentei com o Léo aqui, porque para mim foi o melhor piloto do dia, sempre trabalhando com os outros, né, mas segundo o Reed, para mim foi muito importante para ele, porque essa autoafirmação dele, agora ele vai ganhar um tempo, né, vai ganhar uma moral na equipe que ele não tinha antes, né, e com os próprios fãs. Piloto que, tipo, não fez muita coisa nisso ano passado, sofreu vários acidentes, o que é comum para um rookie, né? O Thiago e o Léo sabem muito bem, gente, como o próprio Rick Stenhouse Jr., quando entrou na Roush anos Tem atrás. que bater hoje, né? Então, mas no início dele foi bizonho, né? Mas depois ele se acertou, foi bicampeão da categoria, né? Ganhou certo respeito na série, né? E é assim mesmo. Sobre os outros pilotos, né? O Brad Keselowski, pelo terceiro ano seguido, passa muito perto de vencer, né? Em 2012, quando a gente teve aquele acidente lá com oito, nove carros, ele era o primeiro carro que vinha fora do acidente, só que ele se complicou com os detritos e o James Buescher passou ele e venceu a corrida. Naquela fatídica prova de 2013, lá, onde, graças a alguma força maior lá e à sorte, né, a gente não teve nenhum óbito nas arquibancadas, o Keselowski vinha com o Regan Smith ali a metros finais para vencer a corrida. E esse ano, ele entrou depois da curva 2, ele entrou na reta oposta com uma vantagem até relevante em Super Speed para o segundo colocado e acabou perdendo a prova. Muito, na minha visão, pelo trabalho do Chris Buescher empurrando o Ryan Reed por uns 3, 4 segundos ali. Eu acho que o Raposo viu esse momento também e foi fundamental. E também, na minha visão também, chegando na curva 3 ali, o Keselowski errou o Brock, né? Ele subiu, ele achou que o Ryan Reed ia entrar por cima e o Reed foi por baixo, e aí foi fatal. Foi. E nem quando no futebol chega três atacantes contra um goleiro, né? O Kes terminou em quinto lugar, né? Destaques também para o Ross Chastain, né? E para o David Starr, pilotos underdogs, né? Que saíram não sei da onde e nas últimas voltas estavam trabalhando muito forte ali. Mas o primeiro par da prova, né, Raposo? Foi uma prova bastante tranquila, né? Foi até estranho para essas provas da Xfinity, que normalmente são e tem grandes acidentes, né? Então, a primeira amarela foi acontecer só na volta 81. Então, foi uma corrida assim, a primeira parte, bandeira verde direto, ação direta, pilotos tentando ali escalar o pelotão, alguns usando aquela estratégia, né, de andar um pouco lá atrás para tentar fugir de um possível Big One. A corrida, né, teve 120 voltas e 81 voltas em bandeira verde direta. Foi até uma prova muito rápida, teve um total de 2 horas e 59 segundos, 120 voltas. Então foi bem rápido, 59 segundos eu falei, não 59 minutos, então 2 horas arredondando aí de prova. E só que depois da volta 81 ela deu aquela amarradinha, né, básica, porque aí teve os dois Big Ones gigantescos envolvendo vários carros, teve mais um amarelo por detrito. Então eu até coloquei no post lá que eu escrevi que a gente podia dividir a corrida em duas fases distintas, uma fase entre aspas tranquila, foi mais da metade da corrida, e um finalzinho meio eletrizante. Thiago, resumindo, uma fase com os carros inteiros, na outra com os carros totalmente destruídos, né? É, por aí. Eu queria que o Léo, depois você falasse sobre os incidentes, né? Sobre os grandes acidentes, sobre o incidente do Kyle Busch. Aí eu queria que vocês, na sequência, já falassem, também, não sei se é uma coisa de colocar para o final, né? Sobre a questão do Safer Barry, né? O lugar onde o Kyle Busch bateu, que a NASCAR prontamente já colocou pneus ali após o incidente, e a gente vem a pergunta, por que que não colocou antes? Eu lembro que foi o Kevin Harvick, eu não sei se ele chegou a ser multado, mas ele foi repreendido, não sei se foi o Kevin Harvick ou o Jeff Gordon, no ano passado, ele reclamou, aí a NASCAR, eu acho que chegou a brigar com ele, O Jeff Gordon. foi o Jeff Gordon, né? Foi. Perfeito. Daí a gente às vezes reclama aqui do Brasil, algumas instituições esportivas, né? E só se mexem depois quando o pior acontece. É a segunda ou a terceira vez, segunda ou terceira vez nos últimos anos que a NASCAR se move depois de quase uma tragédia acontecer. Porque se não fosse a segurança desse carro da Xfinity, na hora do acidente, eu fiquei. Na hora que eu vi o Kyle Busch saindo do carro, eu fiquei tranquilo. Quando eu vi ele metendo a mão na perna, sinceramente eu fiquei tranquilo porque a minha preocupação ali era a questão da desaceleração. Lembrando que há 2 anos atrás, o Michael Arndt teve um problema muito sério, né? Foi nas costas até, né? Eu achei que essa questão de desaceleração, porque o carro bateu e ficou, né? Queria que vocês divagassem sobre isso. Primeiro o Léo e depois o Thiago. Bom, o acidente do Caio Busch foi um pouco sério, um acidente até bobo. Porque o Caio Busch ele acabou errando o bump em cima do Eric Jones. O Eric Jones acabou coletando todo mundo. E ele deu um toque lateral, eu não lembro em quem. Eu não lembro agora. Ele acabou dando um toque lateral. E creio que nesse toque ele deve ter Larson. cortado o pneu dele. Hã? Larson. Foi no Larson? Acho que foi no É, Larson. eu Larson lembro que era também um se carro envolveu nos vermelho. três incidentes também. Eu lembro que era um carro vermelho. Aí ele acabou, no meu modo de ver, deva ter cortado o pneu do Kyle Busch aí. Ele deve ter. Que ele puxou estranhamente para a esquerda. Muito estranho isso. E ele não conseguiu parar, né? Você tá ali a 300 e. Ali eles estão a 320, 310. Vamos colocar 300 por hora, 300 km por hora aí. Que ele teve uma pequena desaceleração aí. Dali até no muro lá, na grama quicando, freando, não vai parar, não para tão fácil. Ele chegou a bater no muro a 140 km por hora. Então, uma batida muito violenta, muito forte. Bater a 140 km por hora naquele muro seco, sem proteção lá, deveria ter essa proteção, não tem. É, a maioria das pistas, algumas pistas já tem. Daytona não tem e foi colocado para Daytona 500, foi colocado pneus ali naquela parte da pista ali, colocaram um monte de pneu lá Léo, do sábado pro domingo. Oi, Eric. desculpa, é só um detalhezinho. Esse acidente me lembrou muito um bigode famoso em Talladega em 93, 94, que o Mark Martin ele sai também para o lado interno, aí ele vai parar quase no público lá. Ele bate lá, só que tipo, ele não bate e fica, ele bate, rampa o lugar e vai parar lá dentro. Não sei se o Thiago lembra desse acidente. É um acidente bem famoso, 92, 93. Foi muito parecido à mecânica, o jeito que o carro saiu reto, assim, sem controle nenhum. Não lembro desse. Eu lembro assim o mais recente, que foi o do Paludo, né, que estava liderando também e deu aquela batida forte, a picape dele até voa na volta e ali já era para a NASCAR ter tomado uma atitude com os muros internos. Eu acho que houve contou muito por ser o quê? O Miguel Paludo, que era um piloto brasileiro, não muito conhecido lá nos Estados Unidos, era Truck Series e tal, e aí a NASCAR não tomou essa atitude. Agora que envolveu um piloto da Sprint Cup, um piloto que queira ou não queira, é um piloto polêmico, que gera notícia, seja pelos fãs ou seja pelos que o odeiam, e faz o cara perder provas e de repente não se sabe quanto tempo vai demorar para voltar, pode até perder o ano, não ficar o ano todo fora, mas perder o ano no sentido de não poder participar do Chase. Então aí a NASCAR toma essa atitude. Então é um outro acidente que a gente tem aí, até recente, porque a gente não precisa ir tão longe assim. Que a NASA já poderia ter tomado uma atitude e não tomou, né? Realmente é um acidente de grandes proporções aí, que teve que custou, né? Custou uma fratura grave aí no Kyle Busch aí, para eles perceberem que realmente ele também precisa de proteção. Eu creio que o safety wall tem que ser colocado, o soft wall, perdão. O soft wall tem que ser colocado tanto na parte externa, em toda a pista, como na parte interna também, porque temos muitos exemplos aí de muita pancada aí na parte interna aí, que realmente é assim, você bater no muro é uma coisa, agora você vir lá da pista para vir bater no interno, realmente que quando você percorre uma distância maior, realmente é mais preocupante ainda. É, Leão, mais alguma coisa, Leão? Então, Leonardo, eu queria que vocês falassem, faltando um pouquinho só, aquele acidente forte lá em que o envolvido Daniel Suárez, o Reagan Smith, sobrou até para o Chase Elliott, né, o Elliott começando com problemas na temporada, até assustou a capotagem do Smith, que foi onde abriu a porteira, né, para os incidentes da tarde, né? É, foi o acidente do Egan Smith aí, foi o que realmente que ele, nem tanto do Kyle Busch, mas ele causou também uma certa a apreensão em todos, que foi quando ele capotou. Se bem que capotar carro hoje em dia na NASCAR não é nada, né? O piloto continua, graças a Deus, tudo bem lá dentro. Foi um erro no bump, um erro de bump também em cima do Daniel Soares. O Kyle Larson acabou errando o bump em cima do Daniel Soares. Onde que ele tava, como ele estava na parte de cima da pista, na parte de fora, acabou vindo para dentro e foi lambendo e coletando todo mundo. Foi vários carros envolvidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carros envolvidos. Fora, esses são os carros que realmente tiveram problemas. Fora os dois carros que tiveram problemas, mas ainda continuaram na pista aí, porque ele estava bem ali na cabeceira ali. O lugar do Daniel Soares não era ali, porque ele era retardatário. Ele estava duas voltas atrás, tentando pelo menos contar uma volta para depois fazer o overall. Então eu creio que tá certo, ele precisa lutar para a corrida. Mas o lugar dele também, na minha opinião, não era ali, porque ele é novato, o pilotava, estava agressivo, o pelotão estava muito agressivo, ele estava no lugar errado, na hora errada, e acabou sendo coletado. Foi fim de corrida para ele, né? E terminou assim, Daytona com. Terminou Daytona com essa batida aí, que talvez se ele tivesse ficado no pelotão, esperar a hora certa para fazer o overall, pegar o Lucky Dog, ou fazer o overall novamente, ele teria outros. Teria um outro resultado aí, não esse 39º lugar que ele acabou amargando aí, penúltimo colocado. Thiago? Eu concordo contigo, o Daniel Soares, eu acho que tem que ter até um pouco de dar um desconto também, porque queira ou não queira, é a estreia oficial dele, né, na grande, na Xfinity. As outras corridas, participações, nem conta tanto. Agora vem correr de Gibbs, vem correr com um carro que tem um histórico, o carro 18. Não sei se sofreu, se sentiu a pressão, e o que que foi, mas cometeu alguns erros ali. A gente espera que isso mude. É um piloto que eu sei que a gente deposita alguma esperança nele de ser alguma coisa nova, de poder dar uma movimentada nesse universo da NASCAR. Mas eu concordo contigo, não devia estar ali, duas voltas atrás. Se ele tivesse uma volta, tá, brigando pelo Lucky Dog ali, não se entenderia, mas duas voltas atrás, teria Lucky Dogs ali à frente dele. E era bem complicado isso, e aconteceu o que aconteceu. Ele acertou o carro do Reagan Smith na hora que ele volta da sambada que ele dá na pista. O Reagan Smith capota. E por sorte não aconteceu nada de mais grave. E eu só espero isso, que o Soares coloque aí a cabeça no lugar para as próximas etapas. Obviamente, eu sei que são situações completamente diferentes as próximas etapas. E agora foi um super speedway, e agora a gente vai começar as pistas normais, de meia milha, uma milha, uma milha e meia. E eu acho que tem tudo aí para desfazer dessa primeira impressão aí. Para quem não conhecia o Daniel Soares das outras categorias e teve o primeiro contato com ele aí, para ele desfazer a má impressão que ele passou para essas pessoas. Elião, só te cortando, tá? Pra falar, que eu falei isso no Twitter, né? O mais interessante vai ser agora, desempenhar agora na pista de uma milha e meia. Que pra NASCAR, a pista de uma milha e meia é realmente a pista que, digamos, onde que separa os meninos dos homenzinhos, né? Então, realmente agora essa pista de uma milha e meia, que agora chega a Atlanta, né? Próximo final de semana já é Atlanta já. Realmente essa pista é o tipo de pista que divide o carro bem equilibrado, o carro bom, o piloto mais ou menos, que é uma pista difícil de andar, uma pista realmente bem técnica mesmo. Então eu creio que vai ser uma. Eu creio e espero que seja uma boa oportunidade para o Daniel Soares desmanchar um pouco essa má impressão aí que foi deixada, apesar de ele ter andado muito bem durante, enquanto. Ele pôde estar ali, né, na luta ali por algo enquanto ele esteve na pista aí. Mas ele fez uma boa corrida na Arca, fez uma boa corrida também na Truck Series, e já na Xfinity Series ele não teve tanta sorte O que assim não. pode contar Elião. muito a favor dele é que ele talvez seja um dos pilotos que mais vai ter quilometragem nessa temporada, porque ele tem 14, 16 provas, 14 provas, eu acho, na Truck Series. Ele até corre no 51 da KBM nesse fim de semana. Tem provas até na Arca, em uma milha e meia também programadas. Isso eu acho que vai dar um tempo a mais para ele, coisa com caras como o Dylan Kenievski, que não teve no ano passado, né? Ele entrou direto só na Xfinity, não tinha o respiro da Truck, né? É, enfim, mas é isso mesmo. Eu acredito que ele tenha que terminar as provas, né? Tentando terminar no top team, né? Porque a gente lembrando, ter um carro da Gibbs, ainda mais a terceira operação aí, não é garantia de bons resultados, de brigar por vitórias. É, né? Só a gente ver nos últimos anos, né, o que foi o Brian Scott em 2011, 2012, né? E o próprio Sadler, né? Que mesmo experiente pra caramba, né? Teve muitas dificuldades para ser competitivo pela vitória, né? Enfim, vamos ver o que o garoto consegue fazer. No mais aqui, eu acho que foi uma prova boa. Em relação ao ano da Truck Series, agora a gente não vai ter mais o Kyle Busch, parece que vai ser o Eric Jones, o piloto dos 54, naquela eterna briga 22 contra 54 ali no campeonato de proprietários, né, por vitórias, isso deve sofrer um abalo. Eu queria saber a opinião do nosso amigo Thiago Raposo sobre isso. Você acha que o Eric Jones vai conseguir ter resultados? Caso confirme ele como piloto do 54, resultados que possam fazer o 54 ser fator na briga por esse campeonato de carros, ou o desempenho dele vai ser mais baixo e vai ficar difícil para ele conquistar esse título? Vamos que pela primeira vez, né? Porque o 54 com a Monster nunca venceu esse campeonato, né? Em 2013 e 2014, a vitória foi do 22, né? Da Penske, né? Então, eu acho que é uma tendência, né, não desfazendo do Eric Jones, que é um jovem piloto que está aparecendo aí com potencial bem legal na Truck Series, desde o ano passado a gente viu as corridas dele, mas é óbvio que ele tem menos experiência, tem até menos maturidade, talvez até, não querendo aí ser chato, menos talento do que o Kyle Busch em si, não que isso vai ser algo definitivo. Eric Jones tem tudo para se desenvolver e de repente no futuro passar aí. Sabe que os dois vivem uma situação meio que de pupila e mestre. O Kyle Busch descobriu o Eric Jones, né, e tudo, mas tem tudo para ser melhor. Mas no momento ainda não é. Então eu acho que é um desfalque sem dúvida aí para o 54. E eu acho difícil que o carro venha a brigar até o fim pelo título de construtores, de owner, né, dos donos de equipe. Eu acho que fica mais na mão do 22. Agora eu não sei como que tá a escalação do 22, né? Quantos que o Keselowski vai fazer, se o Ryan Blaney vai fazer várias. Eu não sei muito bem como tá essa escalação aí, porque conta também, né? O 22 na mão do Keselowski é uma coisa, né? O 22 na mão de um outro piloto já não é a mesma coisa também. Tanto é que ano passado o Isso. Keselowski foi o cara que venceu, né? E, Elião, sim, colocar isso na mão do Eric Jones, aí, essa responsabilidade aí do Eric, na mão do Eric Jones, realmente é uma responsabilidade, tanto porque é o principal carro da Truck Series, perdão, da Xfinity Series, né? O carro 54, o carro 52, os dois carros que faz há anos que vem lutando por esse título aí de construtor, perdão, de dono dos donos de carro, do Warner Points, né? Então eu acho que assim vai ser bem interessante ver o Eric Jones até quando o quanto ele vai conseguir aí o Eric Jones a levar esse carro para frente 54 aí. Mas eu assim, desde quando eu venho acompanhando, desde quando eu venho vendo o Eric Jones andando, eu creio que o Eric Jones não vai decepcionar. Ele possa ser que alguma corrida ou outra ele não vai ter um bom desempenho, mas eu creio que não vai decepcionar, fazendo erros grotescos, né? Fazendo erros bobos aí, porque o Eric Jones parece ser um piloto bem centrado mesmo, piloto bem sabe o que quer quando está dentro do carro. E vai ser bem interessante ele ganhar umas milhas a mais aí e ganhar um pouco mais de experiência, um pouco mais de bagagem aí no 54. Vai ser bem interessante ver o Eric Jones nesse carro 54 aí. E eu andei olhando aqui no carro 22, o carro esse ano no carro 22 vai ser como sempre, né? Keselowski bem logando, eles vão dividir o carro. Né? E a Discontinental vai estar no ano todo com o carro. E assim, não tem aqui não fala em corridas, quantas corridas cada um vai correr. Mas só fala que o Keselowski ia começar o ano com o patrocínio da Discount Tires. Então eu vou procurar saber direito mais ou menos quantas corridas cada um vai correr. Eu não tenho esse número aqui de quantas cada um vai correr, mas eu vou Será que procurar está saber desse definido? número, eu vou Será que isso atrás é deles definido já? e Ou trago para vocês. será que isso vai Tiago, sendo escalado? Oi. Eu tinha uma Geralmente é informação, só que eu definido sim. não vou falar que confirmar, né? Porque não tem a confirmação, né? Mas que o Ryan Blaney teria pelo menos 20 corridas. Só que tem que ver uma coisa, né? A Penske, ela normalmente ela em algumas provas ela coloca dois carros, né? E estava meio que programado isso em alguns eventos especiais, né? Como foi no ano passado. E uma outra coisa importante, né? Vocês podem me confirmar aqui, o Ryan Blaney ele está competindo por pontos, né? No campeonato da Xfinity, né? Ele não está no campeonato da Sprint Cup, né? Certo, né? Tanto que ele não compete a Rookie of the Year. Por isso que até ficou praticamente na mão do Jeb Burton. É, realmente ele não está participando do campeonato Daí, eu da queria que Speed Cup. vocês, já que a gente está com um tempinho a mais aqui, a gente já matou rápido a corrida, né? Principalmente do Thiago aí, que a gente já ouviu a opinião dele no último programa, né? A sua expectativa sobre o campeonato dos regulares da Xfinity, né? A gente vê a Hendrick, quer dizer, perdão, a Júnior, né? Retornando, né, com o Chase Elliott, né? Agora com o Ernie Cope, né? Que é o chefe de mecânico que teve sucesso na RCR. No carro 33, agora eu não lembro qual piloto que era, não sei se era o Kyle Busch que estava falando no fim do ano passado, né, sobre o sucesso da Júnior, né, o crescimento do time, que muito se devia à chegada do Ernie Cope. Para quem não lembra, aquele carro 33 RCR que tinha o Harvick sempre correndo, vencendo provas, o chefe de mecânicos era o Ernie, né, e esse ano ele está trabalhando com o Chase, né. Eu queria saber a sua expectativa, Thiago. Você acha que o Chase vai vencer mais de 5 corridas no ano? E a RCR? Equipe que começou mal, só que venceu provas, o Globo ganhou duas, o próprio Brian Scott bateu na trave em alguns fins de semana. O que que você acha da RCR? Você acha que a equipe está montando uma base para no futuro chegar forte na Sprint Cup? Essas provas que o Austin Dillon está fazendo, vai fazer, acho que pelo menos umas 25 provas no carro, né? 33, vão servir de alguma coisa para ele? Eu queria que você falasse sobre isso. Fala. Ô, Elião. Elião e Thiago. Vou só mudar um pouquinho as coisas aqui pra Beleza. gente já dar um final já no bloco aqui então. Ó, vou só falar aqui os 10 primeiros colocados da corrida, né? Warren venceu. Chris Buescher, uma excelente corrida, foi o segundo colocado. Ty Dillon foi o terceiro. Austin Dillon, o quarto. Os irmãos Dillon aí, terceiro e quarto. E o Keselowski fechando o top 5. David Starr foi o sexto. Excelente corrida do David Starr. Parabéns ao David Starr. Eric Mirola foi o sétimo. Kyle Larson e o Rosenstein, eles que se enroscaram ali na penúltima volta ali, né? Eles ainda terminaram em oitavo e nono porque eles eram os últimos ali que estavam na volta do líder. E depois, fechando o top 10, o Dale Earnhardt Jr. uma volta atrás. Então, esse foi o top 10 da corrida aí. E vamos falar aqui já o campeonato, já que aí a gente consegue já fazer uma projeção para o campeonato aqui, pessoal. Ó, Ryan Reed é o líder, o Chris Busch é o segundo, menos 4 pontos, Ty Dillon é o terceiro, com menos 5, e o David Starr com menos 9. Rosenstein é o quinto, com menos 12 pontos, Dagoda Armstrong é o décimo, vem menos 14 pontos, ele e o Dale Earnhardt Jr. Os dois vêm menos 14 pontos do líder. E o Jeremy Clements, menos 17, Mario Gozzini, menos 18 e o Jeff Hare, menos 19 pontos. Bom, o campeonato tá tudo meio bagunçado aí, depois da corrida de Daytona, bem bagunçada a corrida. Então, tem bastante coisa diferente aí, bastante piloto que não imaginávamos ver dentro desse top 10 aí, no top 20. Então, tem pessoas que, Josh Remu, por exemplo, nem imaginava que ele ia aparecer no top 20 aí. Após a primeira corrida. Claro que Daytona muda tudo. É sempre uma corrida coringa, né? Que não tem o verdadeiro cara que manda. Então, tudo pode acontecer. Então agora com esses números aí, com esses resultados aí, agora, Thiago, pode fazer sua projeção aí. Quem deva ser, quem, quais são os pilotos que devam lutar pelo título? A RCR, o quanto ela cresceu, a Dale Jr. também, a Junior Motorsports também vem crescendo ano a ano. É realmente o ano passado foi a para mim foi a montadora que mais investiu na categoria, né? Porque ela não só abrangiu, ficou ali naquele um piloto ali, igual por exemplo o carro 22 da Ford, o carro 54 Toyota, só os dois carros realmente eram os carros que sobraram. A Ford, a Chevrolet, ela quis trazer um time todo. Então foi bem diferente o ano para a Chevrolet e foi um ano bem dominante para a Chevrolet. Então agora, Thiagão, dê a sua opinião. Antes de dar a minha opinião, só queria falar que eu fiquei meio surpreso com a informação que o Hélio falou. Eu não tinha percebido isso, que o Ryan Blaney vai disputar a Xfinity, não a Cup. E é até estranho, né, ele não ter participado então dessa primeira etapa, já que é o campeonato que ele vai disputar. É interessante essa informação. Não sei se todo mundo tinha ficado atento a esse detalhe. E voltando agora respondendo às perguntas, eu acho sim que, né, obviamente que o Chase Elliott entra como o grande favorito. Eu até acho que ele bate sim esse número de 5 corridas. E eu até acho que vai ser meio fácil, viu? Eu acho que os nomes que eu poderia citar é o Ty Dillon, que eu acho que meio que estaria na obrigação, né, de disputar esse título com mais afinco, até para repetir um pouco o que o Austin Dillon fez. O Ty Dillon acho que deixou muito a desejar o ano passado e precisava dar essa recuperação aí, ele que é da Richard Childress, né, da SR, que o Hélio tanto falou. Eu cito também, eu acho que não tem como a gente ignorar, o Darrell Wallace Jr., que também sobe, né, da Truck Series, tem essa mudança aí de estações na vida dele, porque a gente sabe que ele corria lá com a equipe do Kyle Busch, existia até uma expectativa de que ele subisse para Gibbs e não conseguiu e mudou para Jack Roush, que não é um carro, a gente sabe que a Jack Roush na Xfinity não é o grande carro, apesar da dobradinha em Daytona, mas não é o grande carro. Então talvez a gente vê alguma boa apresentação aqui ali do Darrell Wallace Jr., mas não acho que seja para brigar pelo título ainda. Eu acho que o Brian Scott também, aí outro piloto, né, da RCR correndo 2, pode também ter alguns rampantes, algumas corridas que apareçam bem e tal. Tem vários nomes, né, que nós podemos citar, mas eu acho que brilhar mesmo, a gente não foge muito do Darrell Wallace Jr., não. Ainda mais agora que essa vaga segurada no 24, ano que vem, no lugar do Jeff Gordon, tá com moral elevadíssimo e vai dar trabalho. E de resto, eu acho que é os pilotos da Cup, né, que vão fazer as apresentações, vão acabar roubando o brilho aí. Eu acho que até para bater essa marca de 5 corridas, essa ausência do Kyle Busch, que eu não sei quanto tempo, não sei se vocês já viram alguma. Eu não vi ainda se tem alguma previsão mais clara de quanto tempo o Kyle Busch vai ficar fora, quando é que ele volta, se um mês, 2 meses, 3 meses. Por enquanto é tempo indeterminado. Ele tem que fazer mais uma cirurgia ainda. Então é tempo E o indeterminado por próprio enquanto, Ryan Reed, Thiagão. né? Não vamos esquecer ele que. Tá, foi uma vitória meio inesperada, deitou, né, Super Speedway, mas eu acho que tem certa capacidade. E o Chris Buescher. Então eu fico com esses nomes aí. Você tem Ty Dillon, Chris Buescher, Ryan Reed, Brian Scott, Darrell Wallace Jr. Mas eu acho que a cereja mesmo da temporada vai ser o Chase Elliott novamente, que vai faturar aí o bicampeonato e vai subir com mais moral ainda pro ano que vem na Cup. Só um detalhezinho, é bom lembrar uma coisa, né? O Bubba Wallace não tem garantida toda a temporada, né? Claro que o Chris Buescher entrou ano passado nessa situação e completou o ano, né? Mas eu acho que primeiro o Wallace tem que terminar as corridas, fazer boas apresentações, aí sim para pensar lutar por vitórias, porque tipo, se ele começar não muito bem, começar a bater o Trevor Bayne anos atrás mesmo com uma Daytona 500, é bom lembrar que ficou a pé no meio da temporada, né? 2012, né? 2013. E eu espero também um pouquinho mais do Daniel Suárez. Eu acho que vai ser um ano, não vai ser um ano ainda de arrebentar. Eu acho que não vem a vitória nesse ano ainda. Mas eu espero ali ele dando um trabalhinho, aparecendo, sendo destaque uma corrida ou outra, para começar a ganhar moral e tal. E seria interessante ele fazer boas apresentações em 2015. Olha, eu não sou de puxar sardinha de mexicano, não, viu, rapaz? Então eu vou. Pra mim, todo mundo é igual. Mas assim, pessoal, fazendo uma projeção para campeonato aí, eu creio que o Chris Buescher deva já mostrou que vai continuar com a mesma força do ano passado. Então, eu creio que a Roush deva melhorar um pouco esse ano também a Roush, né? Vindo como uma segunda força ali de Ford ali. Claro que depois do carro 22, o Ryan Reed, apesar dessa vitória, não sei, vai ter que me surpreender bastante o Ryan Reed para falar para campeonato para ele. Mas eu creio que boas corridas ele deva fazer assim, o Ryan Reed. Vamos ver até que ponto também ele vai conseguir. Vamos esperar umas 5, 6 corridas aí para ver o que ele vai conseguir fazer o Ryan Reed aí. Apesar da leve melhora que ele teve no final do ano passado, ele terminou o ano apenas com um top team. Realmente, para 33 corridas é muito pouco aí para o carro que ele tem aí, apenas um top team. Esse ano ele já começa com uma vitória, mas claro, tem todo um season long aí pela frente aí, então esperar um pouco mais ele aí. Em relação a Chevrolet, Ty Dillon para mim deva ser o cara da SR que vai fazer alguma coisa aí, o Ty Dillon. Espero que o Ty Dillon seja um piloto um pouco mais enfático, que ele consiga realmente lutar por algo, consiga vencer a corrida. E tem também, né, os medalhões aí da os não, né, o medalhão aí são praticamente dois, vai, então são os mesmo, que é o Egan Smith e o Elliott Sadler. Esses dois aí, eles têm sempre, pelo equipamento que eles têm, pela todo tudo que é envolvido com eles aí, que é o patrocínio, o próprio o merchan atrás deles todos aí, eu creio que pelo menos uma vitória cada um tem que ter no final do ano aí, e tem que estar bem posicionado aí quando chegar lá para Phoenix e Homer, quando vai se decidir o campeonato, eles têm que estar bem próximos aí. É só não acontecer de novo, igual ano passado, né? O Elliott Sadler falou pro Egan Smith, falou assim: você não vai ser campeão. Aí no final do ano ninguém foi campeão, nem os dois acabou sendo campeão. Então vai ser um ano bem interessante aí. E o Dale Earnhardt Jr. com certeza vai ser a maior surpresa no ano, né? O Dale Earnhardt Jr. vem com o carro da Roush aí, a Roush que se fortificou, tá pronta para batalhar pelo título, tá indo correndo atrás, né? Então, o Dale Earnhardt Jr. aí, creio que deva ser o piloto que também vai aparecer muito bem aí, o Dale Earnhardt Jr. Mas eu creio que o Dale Earnhardt Jr. vai deixar para mostrar esse passinho maior aí, de realmente se consolidar como um favorito ao título mais o ano que vem. Ele vai apanhar um pouquinho esse ano, Dale Earnhardt Jr., mas ele vai conseguir fazer, no final do ano, fazer um bom ano. E Acho creio que mais ou o menos ano que como foi vem, o Dale na Earnhardt Jr. vai Truck, fazer um né, ano também melhor ele. ainda que esse ano. Isso que eu ia falar agora, né? A prova disso foi como foi na Truck, né? Aquele um ano ele foi aprendendo, foi melhorando, foi desenvolvendo durante o ano e chegou no passado, acabou fazendo um excelente ano, quase lutou pelo título, quase chegou lá. Tanto é que, na minha opinião, e para mim, deveria ter continuado lá, que se ele continua no Truck Series esse ano, ele ia matar a pau, ia ser um cara para ser campeão, assim, ó, de cabo a rabo, ele ia liderar campeonato. Vou ficar em segundo, ter várias vitórias do Dale Earnhardt Jr. Realmente é um piloto que eu vejo com bons olhos do Dale Earnhardt Jr. Só para falar sobre o Alguém? Alguma campeonato coisa? rapidão, né? Então, só para encerrar o campeonato, Uhum. assim, na minha visão, na minha opinião, eu acho que o Chase Elliott ganhou o campeonato de 2015 em dezembro do ano passado, quando anunciaram que o Ryan Blaney não iria competir em tempo integral na Xfinity Series, né? Ia correr todas as provas. Mesmo uma segunda operação, né? Eu acho que nós teríamos uma disputa sensacional, né? Porque eu considero o Chase melhor que o Blaney, só que um pouco melhor, né? Eu acho que os dois são quase que equivalentes, né? O Chase tendo alguma coisa a mais e a Hendrick por trás. Mas com certeza eu acho que o Thiago vai concordar, você vai concordar, o Pedro vai concordar, que nós perdemos uma grande disputa, né? Ô, Elião, o Pedro escreveu sobre a Xfinity Series, não escreveu? Então, os comentários do Pedro, né? Ele falou, né, que eu vi, ele lamentou o Aí acidente colocou do assim Kyle aqui. Busch, né? Outro que ele tanto adora, né? Que a. E também comemorou a vitória do Armin, a melhor corrida do fim de semana. Praticamente foi só isso, né, que eu tenha lido, que ele escreveu, né? Mas, enfim, que eu saiba, dizem que pegaram um vídeo do Pedro, né, dormindo, vendo corrida da NASCAR aí, o pessoal tava zoando ele, não sei, o Thiago Raposo deve saber melhor disso aí. Pois é, esse vídeo chegou É, nas minhas colocaram o mãos, uma vídeo do YouTube dele denúncia anônima dormindo, velho. aí, anônima, mais conhecida como a noiva dele, quase esposa. Mas ele já tirou o vídeo do ar, parece, tá? Já colocou aí uma cláusula pra noiva que ou Eu tira não do ar ou consegui ver casa. o vídeo, eu não consegui ver o vídeo, tava excluído do YouTube. Tirou. Censurou o Aí vídeo. tirou do ar. Censurou o vídeo. Ah, Não, ele ameaçou a Ana, falou: Ana, você tira esse não vídeo sabe do ar brincar, não vem, ou o cara. casamento acaba agora. Ela tirou. Nosso capataz, né? Ah, oh, pessoal, só pra falar aqui da Chevrolet no passado, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vitórias da Chevrolet no passado. É, coisa que fazia muito tempo isso não acontecia. A Chevrolet tem esse domínio tão grande aí na Xfinity Series. Pessoal, mais alguma coisa da Ah, Xfinity Series, tem da só primeira corrida em o Hélio, Daytona? né, que começou até nos bastidores fazendo uma pergunta sobre essa questão da batida do Kyle Busch e dele correr as outras categorias e tal. Ah, eu vi uma, vocês devem ter visto também, que teve uma coletiva com o Joe Gibbs na semana, no dia seguinte ao acidente, e o pessoal na sala de imprensa da NASCAR bombardeou meio o Joe Gibbs com essa pergunta, se não deveria limitar a participação do Kyle Busch, se ele não deveria proibir o Kyle Busch de participar. E o Joe Gibbs deu uma resposta que eu, mais ou menos a resposta que eu acredito também, que ele falou que a vida do Kyle Busch, não nessa ordem necessariamente, mas a vida do Kyle Busch é Samantha e corridas. E que no passado, eu acho que 2011, né, 2012, não sei, que limitaram um pouco a participação do Kyle Busch, que isso influenciou até na Cup, não foi tão bem. E que não tem como tirar isso. Essa é a vida do Kyle Busch. Foi um acidente, foi algo que realmente não vai acontecer para sempre. E o Joe Gibbs falou que apoia sempre a decisão, então, do Kyle Busch de fazer, correr truck, correr nationwide, aquele ritmo frenético dele. E eu acredito nisso aí também, né? Foi um acidente, os pilotos lá que estão lá correndo estão sujeitos a isso, de acontecer isso. Mas eu acho que não tem nada que mudar o estilo, não. Tem que deixar o cara fazer o que tá à vontade. Porque ele estando à vontade, que ele vai conseguir buscar bons resultados aí. Aí é que eu sempre falo, o cara tá lá dentro do carro, ele sabe quais são os riscos, quais são as emoções, qual é o prazer de estar lá dentro do carro. Então, se o cara é dentro do carro, ele sabe o que pode acontecer, ele sabe que velocidade alta que ele vai estar. Então, se ele tá lá porque ele quer, porque ele gosta, porque ele precisa de estar lá dentro também, talvez, que o cara tem que pagar a hipoteca da casa dele, do carro, então ele tem que estar lá dentro do carro, lá. E porque ele gosta também, né? Senão ele ia fazer que nem eu, ia mexer com o metalúrgico. Então, assim, eu creio que esse negócio aí, mas o Kyle Busch, isso aí é um alerta pro Kyle Busch não correr mais na Xfinity Series ou correr mais pancada de corrida. Não, o Kyle Busch, pra mim, ele gosta de correr. O Kyle Busch é um cara que sabe correr. O Kyle Busch é um cara diferente, um cara que tem a mão de. Ele sabe pilotar. O Kyle Busch, se você. Todos nós sabemos, creio que todos nós sabemos, né, principalmente nós aqui que estamos participando do programa aqui, sabe que você entrar num truque é um tipo de direção, você entrar num Xfinity Series é outro tipo de direção, e você pegar um Sprint Cup é outro tipo de direção. Mais apurado ainda. E o Kyle Busch, ele consegue entrar na sexta-feira, vamos supor, na sexta-feira ele vai treinar, ele faz um treino na truque, consegue arrumar o truque dele para correr na sexta-feira à noite. Ele consegue pegar um Xfinity Series e para arrumar o carro dele para correr no sábado à tarde. Ele consegue pegar o carro da Sprint Cup e correr no carro no domingo à tarde. Ou seja, o Kyle Busch é um cara que no que ele monta, no que ele montou, que tem direção, roda o motor, ele consegue fazer o negócio andar. Então, até teve um final de semana em Chicago, isso aí acho que faz uns 2 ou 3 anos, sempre na quinta-feira, no final de semana em Chicago, aquela corrida do Chase, tem a corrida das aquelas caminhonetes. Eu vou falar do modo mais fácil para todo mundo entender. Tem aquelas coisas daquelas caminhonetes mais altas que correm na terra. O pessoal sempre já deve ter visto o Torque, eu vídeo acho. aí, que Torque, até torque. o Rob Gordon de vez em quando participa dessas corridas aí. É a Traxxas Race, chama o evento lá, Traxxas Series, uma coisa assim, né? Então o Kyle Busch, ele chegou lá, ele correu nessa corrida de terra aí. O cara correu, chegou lá, fez a pole. Tipo assim, como assim, né? O cara chega, pega uma caminhonete que nunca andou na terra e faz a pole. Então assim, é de tirar o chapéu mesmo, né, pro Caio Busch. Ele chega, ele vai correr num regional, ele chega no dia da corrida, arruma o carro, até consegue fazer o practice ali, arruma o carro e vai pro pau, vai correr. Então o Caio Busch, ele tem um talento acima de qualquer nível aí, de todos aí, né? Ah, mas tem que tem não tem título. Beleza, não tem título, mas ele consegue fazer, ele consegue andar em qualquer tipo de carro. Ele consegue fazer o negócio andar, o Kyle Busch, e o Kyle Busch gosta muito de fazer isso. Então eu tô com o Joe Gibbs, sim, que realmente é o que ele gosta, então tem que deixar ele fazer o que ele gosta, porque o Kyle Busch é um cara meio fora de série aí. Tanto é que ele tem esse monte de vitória aí. Não tem o mesmo tanto de vitória, não tem o mesmo sucesso na Sprint Cup. Mas ele tem esse sucesso aí, não é à toa, não é de graça. Eu sou da opinião que se eu fosse Kyle Busch, para fazer mais sucesso ainda, eu só fazia correr por pontos pela Xfinity Series. Sinta-se à Senhores, eu vontade. posso encerrar o Por mim, bloco? tudo bem. O que eu deveria ter falado, eu já falei. Não vou falar mais aqui e vai complicar o podcast, né? Então, vamos lá então. Já estamos com 52 minutos nesse exato momento agora, 52 minutos. E temos ainda mais dois blocos pela frente. Lembrando que todos nós precisamos trabalhar amanhã. Mas está cedo ainda, 10h20. Então tá, pessoal. Encerrando agora então o segundo bloco da Xfinity Series, né? E vamos voltar daqui a pouco com o bloco da Daytona 500, que é a cereja do bolo aí para nós aí, realmente. A mais importante aí, corrida, na minha opinião, como o Delop falou, vencer a Daytona 500 é até mais importante ser campeão.